caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Outra Margem. Já sabe, todas as quartas-feiras às 21 horas, eu estou por cá e vou consigo nesta viagem até às 22 horas. Depois, à quinta-feira, eu regresso um bocadinho mais cedo às 8h30 e fico consigo outra vez até às 10 da noite. Nestas emissões do Outra Margem, tem o ouvinte a oportunidade de pedir as suas músicas, aquela que quer ouvir, que quer dedicar a alguém especial. Pode fazê-lo aqui, basta escrever-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com. Eu volto a repetir, geral.radioantenaweb@gmail.com. Escreva-nos, deixe-nos o seu nome, o nome do artista e da música que quer ouvir, e também a dedicatória, e se pretender também o dia. Já sabe que pode pedir até duas músicas por semana, ou seja, uma por emissão. E, portanto, a sua participação está inteiramente à vontade. Pode pedir a música que quiser, na altura que quiser. E se à altura da gravação ainda formos a tempo, claro, com todo gosto passaremos essa música. Basta que a tenhamos aqui e passá-la-emos com todo gosto. Hoje há dois pedidos. E havendo dois pedidos, eles vão ser realizados daqui a pouco. Mas antes vamos abrir esta emissão com música. Vamos ficar com a música de Cesária Évora, Saudade, para ficarmos depois com a música de Sara Tavares, Queda Livre, duas músicas vindas de África, digamos assim, porque Sara Tavares tem descendência cabo-verdiana, tal e qual como Cesária Évora, o grande nome da morna, a cantiga, uma das cantigas tradicionais daquele país. Vamos então ficar com estas duas musiquinhas, Cesária Évora e Saudade, depois Queda Livre de Sara Tavares, ela que ainda vai recuperando da operação ao tumor benigno, uma operação que felizmente correu bem, e Sara Tavares saiu do hospital, se não estou em erro, faz precisamente hoje um mês, portanto está há um mês em recuperação. Enfim, esperemos que continue a recuperar bem, como aquilo que sabemos tem recuperado. Nesta emissão, resta-me só dizer-lhe que vamos ter, como de costume, as efemérides e também uma musiquinha muito especial. É a música de Filipa Azevedo, ela que vai representar Portugal em Oslo, na Noruega, no Festival da Eurovisão. Nós vamos apoiá-la, agora estamos com ela. Não vamos esquecer o Ricardo Martins, é também um grande artista, e um dia destes, se tudo correr bem, ainda havemos de ter aqui a música Caminheiro de Mim. Mas, como a vencedora foi a Filipa Azevedo, vamos apoiá-la e vamos divulgá-la. O tema que lhe vou trazer é o tema que venceu o Festival da Canção, a 46ª edição do Festival da Canção RTP. Estou-me a referir ao tema Há Dias Assim. Mas para já, ficamos então com Cesária Évora e este tema, Saudade. Depois, então, Sara Tavares com Queda Livre. Esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, San Nicolau. Saudade. Saudade, saudade, disse minha terra, San Nicolau. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando também. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, San Nicolau. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, San Nicolau. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem enclau. Saudade, saudade. Carapuca na minha cuca, escuta. Em estado de sítio procura fagulha onde se fone deste fogo de ofício transmutante que me percorre de norte a sul, do início até o recomeço. Silêncio fino respira, rouba meu chão, descalça meus pés, coração. Regressa a alma que se alinha radiosa. Eu, ela, sua própria queda em luz. Já fiz uma viagem longe. Longe fui sem sair do sítio. Dei a volta ao mundo na curva redonda do teu gingado. O amor é lindo, o amor é belo, o amor é sábio, o amor é titi. Tua beleza brilha todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tantos humores, tanto sabor. É tutti frutti. Músicas de Cesária Évora e de Sara Tavares, as músicas Saudade e Queda Livre. Vamos continuar nesta emissão apresentando-lhe desde já o primeiro pedido musical. Ele chegou-nos no domingo, 7 de março, e é de Bruna Nunes, ela que já participou aqui na passada quinta-feira. Ela é um daqueles exemplos de como participar é fácil. Ela escreveu na nossa caixa de comentários, também dá. Basta acessar www.radioantenaweb.info, ou seja, o nosso site, e em todas as páginas do nosso site há ali uma caixinha de comentários lá ao fundo, onde pode inserir, portanto, o seu pedido. Foi o que fez Bruna Nunes no dia 7 de março, como disse, e ela pede-nos para passar, se possível, a música Se For Para Ser Feliz, de Chitãozinho e Chororó. Ela que quer dedicar esta música ao marido e filha que ama muito e refere os nomes André e Bebiana. Bruna, sim, é possível passar essa música, ela vai tocar já de seguida. Vamos depois também ficar com a música San Francisco, uma música que fez muito sucesso nos anos 80 e que é também um pedido que nos chega, que chegou-nos ontem de Maria José Rocha, que pede para ouvir então este tema San Francisco de Franz McKenzie. É um tema que vai também tocar, como disse, já a seguir à música de Chitãozinho e Xororó, Se For Para Ser Feliz. Se for pra fazer a guerra, que seja de travesseiro. Se for pra ter solidão, que seja no chuveiro. Se for pra perder, que seja o medo. Se for pra mentir, que seja a idade. Se for pra matar, que seja a saudade. Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo. Se for pra morrer, que seja de amor. Se for pra tirar de alguém, que seja a sua dor. Se for pra ir embora, que seja tristeza. Se for pra ferir, que seja sem querer. Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você. Chorar um dia, que seja de alegria. Se for pra cair, que seja cair na folia. Se for pra bater, que seja um bolo. Se for pra roubar, que seja um beijo. Se for pra matar, que seja de desejo. Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo. Se for pra morrer, que seja de amor. Se for pra tirar de alguém, que seja sua dor. Se for pra ir embora, que seja tristeza. Se for pra ferir, que seja sem querer. Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você. Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo. Se for pra morrer, que seja de amor. Se for pra tirar de alguém, que seja sua dor. Se for pra ir embora, que seja tristeza. Se for pra ferir, que seja sem querer. Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você. Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você. Onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. To wear some flowers in your hair. Novamente, para lhe dar um bocadinho mais de música e também de conversa, vou-lhe trazer agora algumas curiosidades. Por exemplo, sabia que no Brasil hoje é, imagino, o dia do sogro. É verdade. Não sei se há no Brasil algum dia da sogra, mas pelo menos do sogro há. É verdade. Dia 10 de março comemora-se, então, o dia do sogro. É também, e também no Brasil, o dia do telefone. Mas aqui não é tão por acaso. Não sei qual é que é o motivo do dia do sogro, mas do dia do telefone consigo deduzir. É que precisamente a 10 de março de 1876, Alexander Graham Bell fazia a primeira chamada telefónica. Ele telefonou para o Sr. Watson e dizia: Sr. Watson, venha cá, quero vê-lo. Foi este o conteúdo da primeira chamada, enfim, documentado, não foi um registro gravado, até porque na altura não havia, mas foi, portanto, um documento que, digamos, entre aspas, comprova essa conversa, essas pargas palavras feitas no primeiro telefonema por Alexander Graham Bell, a 10 de março de 1876. Recuando no tempo, vamos viajar até 1436, à altura em que Cristóvão Colombo viajou até à Ilha de São Domingos, à Espanhola, que é hoje a segunda maior ilha do Caribe, só fica atrás, digamos assim, de Cuba, e é ao mesmo tempo uma ilha dividida entre Haiti e República Dominicana. Isto explica-se por um simples facto de que um terço da ilha foi ocupado pelos espanhóis, os outros dois terços pelos franceses. Ora, enfim, franceses e espanhóis já lá não estão. República Dominicana foi colónia espanhola e Haiti colónia francesa. Só estes últimos só conseguiram sua independência em 1804. E, portanto, houve então esta colonização à metade quase desta ilha de São Domingos, hoje assim chamada, Ilha de São Domingos, e que é tanto dominicana como haitiana. E então, nessa altura, em 1436, Cristóvão Colombo chegou então à Ilha de São Domingos. Tenho mais algumas curiosidades para lhe dar daqui a algum tempo, mas para já vamos à música. Vamos ficar com Irina Alegrova e o tema Fotografia. Depois vamos ficar com o tema de Lena Valenti, Das Lied von Manuel. É um tema alemão de 1979. É um tema muito, muito bonito e que, com certeza, seu ouvinte já ouviu aqui na Antena Web. Já se apaixonou por ele, tenho toda a certeza disso. Vamos ficar com outro tema depois de Elsa Langini, La Vie in New York, um tema que ela gravou ainda novinha, é do seu primeiro trabalho em 1988 e que hoje é então também dos sucessos mais lembrados desta cantora e atriz francesa. Depois eu volto, mas só depois de um pequeno intervalo. É que nós vamos para um pequeno intervalo depois destas três musiquinhas. E depois sim eu volto então para lhe deixar mais algumas curiosidades e também mais algumas músicas. Mas para já, são mesmo estas três que lhe disse. Irina Alegrova com Fotografia. Depois a música de Lena Valenti, Das Lied von Manuel. E por fim a música de Elsa Langini com La Vie in New York. Fique bem, fique com a Antena Web e com o programa Outra Margem, que eu espero estar a ser do seu agrado. Lembro-lhe mais uma vez que pode pedir a sua música para que o programa seja ainda mais do seu agrado. A sério, sinta-se à vontade, nós estamos cá mesmo, é para isso. Escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então deixe na caixinha de comentários que está disponível em todas as páginas do nosso site. Já sabe, o seu nome, a sua dedicatória e, enfim, o nome do artista e da música que quer ouvir. Assim tem acontecido e portanto, é bom saber que você está desse lado a participar, a ouvir-nos. Deixo-lhe um grande abraço e três bonitas musiquinhas. Что за окном? фотография 9 на 12 с наивной подписью на память. Фотография, где мог ты улыбаться, хотя улыбкой вряд ли что исправить. Na internet. Tout là-haut, un peu de parfum sur la peau. du monde et des temps qui viennent. J'ai peur de dire je t'aime. Que Dieu protège mon cœur des coups de cœur faciles. Et qui me donne si possible la force d'être toujours moi. Dans les instants fragiles où je ne saurais pas. Je ne te demande pas grand chose, ni argent ni bouquet de roses. Je veux seulement garder pour moi la ville de New York en photo, un drapeau blanc sur les drapeaux, le sens de l'humour, quelques notes d'un piano, un ciel d'Italie. Organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, aluguer de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221. Pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. No regresso do fim de semana, viaje confortavelmente no Expresso. Aos domingos, das 20 às 21 horas, com Diamantino Teixeira, Expresso. Aqui mesmo, na Antena Web. Entre 1h30 e às 3 da tarde, Alex oferece-lhe um bom batido musical. Músicas de todos os tempos, sucessos daqui e dali. Junte-se a nós. Batido musical. Aos sábados, entre as 13h30 e as 15h, só aqui na Antena Web. Quando algo acontece fora de horas, nós estamos lá. Especial informação. É o momento em que a Antena Web informa do que vai acontecendo por esse mundo fora. A qualquer momento, pode haver na Antena Web um especial informação. Porque como ouvinte, tenho o direito de estar informado. Especial informação. A qualquer altura. Seja a hora ou o minuto que for, na Antena Web. Cá estou eu outra vez nesta emissão do Outra Margem, depois de um curto intervalo. Antes de prosseguir com esta emissão, quero só fazer aqui um pedido de desculpas. Eu pronunciei mal o nome da música. Não sei o que é que me deu para entender que era La Vie in New York. Aliás, para entender, para... Tinha na ideia que era La Vie in New York... mas não é. A música chama-se La Ville de New York, assim é que é. La Ville de New York. É então o tema que ouvimos antes do intervalo na voz de Elsa Langini. Vamos continuar nesta emissão do Outra Margem com mais três musiquinhas que vão anteceder a mais umas quantas efemérides. A primeira música é de Tom Jones, chama-se Delilah, é uma recordação que agora lhe apresento. Vamos depois ficar com mais uma musiquinha, chama-se Água e Sal e é de Rosário. E depois vamos ficar com outro tema, um tema que não é bem uma recordação aqui para nós, porque esta música não é muito conhecida, mas vamos recordar sim o intérprete. Estou-me a referir à canção de Demis Roussos intitulada Rebecca. E é então desta maneira que vamos prosseguindo no programa Outra Margem. Eu sou o Carlos Bonaparte e é um prazer imenso estar consigo. Depois destas três musiquinhas eu vou voltar com mais umas duas ou três curiosidades. Fique bem, fique com a Antena Web e com o programa Outra Margem, ao qual eu mais uma vez convido a participar. geral.radioantenaweb@gmail.com. Vá lá, sinta-se à vontade, a casa é sua. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Day when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. Antena Web, ao alcance de um clique. Agua de nieve en tus ojos de cielo. Yo quería ser la flor que acaricia tu pelo. Mucho quería, pero más pudo el miedo. Hoy no hay golpe de timón que desate. del enredo. Agua y sal, como el agua de mar que se va entre los dedos. Poco dormía, pero mucho soñaba. Fuiste la mejor manera de empezar la mañana. Fueron semanas o tal vez fueron días, no supimos dónde ir con aquella alegría. Agua y sal, agua y sal, como el agua de mar que se va entre los dedos. Pude estar equivocada, pude tener la razón, pero tuve un eco de la mejor canción, el sonido. Rebecca, makes me feel right in a world so wrong. Rebecca, continuamos nesta emissão a caminhar para o final, mas ainda há tempo para mais umas curiosidadezinhas. Ora, por exemplo, hoje estão de parabéns, por exemplo, Sara Montiel, uma atriz espanhola que, imagino, faz a belíssima idade de 82 anos. É verdade, ela já cá anda há muito tempo e é uma grande atriz espanhola, ainda bem que está connosco e que está connosco há tantos anos. Hoje é então também dia de acender umas velinhas por Josep Blatter, o presidente da FIFA, que nasceu em 1936. Faz, portanto, hoje 74 anos. E quem também estava de parabéns, quem também está de parabéns, é António Pedro Vasconcelos, que nasceu em 1939. É um cineasta português que, felizmente, ainda está entre nós. Quem também está entre nós e faz hoje 66 anos é Chuck Norris, o conhecidíssimo ator americano, norte-americano, que hoje então comemora neste dia 10 de março 66 anos de idade. É verdade, como o tempo passa, não é? A vida é assim mesmo. E por falar em tempo, estamos a chegar ao final da nossa emissão. Vamos só para mais uma musiquinha e depois eu volto para as despedidas. Eu não gosto nada destas despedidas. Eu gosto tanto deste programa, gosto mesmo tanto do Outra Margem. E é tão bom chegar a esta emissão e depois ter aqui os vossos pedidos para concretizar. É tão bom, tão bom. Eu sei que é muito simples, é concretizar, como quem diz, é só colocar aqui uma musiquinha, não é? Mas para mim é tão especial, sabe tão bem saber que o ouvinte ouve os nossos programas, lê a mensagem no nosso site e participa. É mesmo tão bom, ouvinte, a sério. Por isso, sinta-se à vontade. Mais uma vez eu digo-lhe, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com. Deixe-nos o seu nome, a sua dedicatória, o nome da música e do artista que quer ouvir. E nós passamos aqui na Antena Web. E até se fizer questão, pode dizer-nos o dia em que quer que essa dedicatória passe. Por exemplo, se tiver os parabéns para dar a alguém e quiser que passe naquele dia, diga-nos, está inteiramente à vontade. Como já disse há pouco, ali atrás a casa é sua. Pode também deixar na caixinha de comentários, como têm feito muitos dos nossos ouvintes. Deixe na caixa de comentários, também dá. Nós passamos, por isso, ouvinte, sinta-se à vontade. O ouvinte não tem ideia, é um gosto estar aqui, é um gosto realizar estes seus pedidos. Acredito, é mesmo muito bom. Vamos então à música que agora vai tocar na Antena Web, chama-se Change the World e é um clássico dos Westlife, que já cá estão também há 11 anos. Eles que lançaram o primeiro trabalho em 1999 e é desse primeiro trabalho que extraímos este tema, Change the World, a faixa número 7, só para quem tiver o álbum, sim, só por curiosidade. Fica então este tema, depois eu volto para as despedidas. Fique bem, fique com a Antena Web. We'll be right back. mais que tenho de dar por terminada esta emissão do Outra Margem. Com muita pena, como já disse, não gosto nada de me despedir deste programa, mas enfim, o mais importante é que amanhã estou de volta, e amanhã vou-lhe trazer energias muito boas. E porquê? Porque quando eu amanhã voltar, já o dia de trabalho acabou e já estamos a pensar todos no fim de semana, é ou não é? Pois é, mas hoje ainda é quarta-feira, amanhã há mais um dia de trabalho pela frente e o importante é enfrentá-lo da melhor forma possível. Digo sinceramente, é bom trabalhar. Acredito que há muita gente que gostaria de estar no seu lugar, ou seja, ter um emprego. Portanto, já sabe, não se esqueça de que, então nesta altura do campeonato, trabalhar é uma benção. E depois desta minha reflexão sincera, vamos então finalizar com a música de Laura Pausini. Chama-se Non C'è. É um êxito do seu primeiro trabalho, de 1993. E aqui vai na versão original, aí uma versão remix do seu trabalho lançado em 2001. Mas esta é então a versão original, de 1993. Non C'è é o tema então de Laura Pausini. Vamos finalizar então com esta mesma música. Eu deixo-lhe um grande abraço. As emissões da Antena Web desta quarta-feira também terminam por aqui. Portanto, resta-me desejar-lhe uma boa noite e até amanhã. Iniciamos, ou melhor, retomamos as emissões aqui na Antena Web às 4 com o Teatro de Mistério, como aliás já sabe. Vamos ficando com uma grelha cada vez mais completa. E se isso acontece, é graças, como é lógico, a todos os locutores que vão integrando a Antena Web, mas é também graças a si que nos dá motivos para continuar a preencher a grelha e também motivos para continuar, enfim, para dar continuidade aos programas que já cá estavam no início. Portanto, isto é tudo por si, caro ouvinte, e eu agradeço-lhe imenso a oportunidade que nos dá de sermos um bocadinho mais felizes. Fique bem, um forte abraço, até amanhã. Telefono e appendi al filo ogni speranza mia. Io non avrei creduto mai di poter perdere la testa per te. E all'improvviso sei fuggito via, lasciando il vuoto in questa vita mia. Senza risposte ai miei perché, adesso cosa mi resta di te? Non c'è il profumo della tua pelle, non c'è il respiro di te sul viso, non c'è la tua bocca di fragola, non c'è il dolce miele dei tuoi capelli, non c'è che il veleno di te sul cuore, non c'è via d'uscita per questo amore, non c'è vita per me più, non c'è.